tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mas pode trazer a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito alô, paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Essa tá gelada igual seu coração. As sete melhores. Música 2. O mundo repleto de vermelho representando o amor. Hoje vivo o dia a dia de um tom de cinza ou sem cor. Com sua partida o tom de vermelho ofuscou. Minha esperança agora é de um simples sonhador. Que o mundo dos sonhos me dê uma chance de passar a noite com você. E nesse sonho eu possa ter oportunidade de dizer que não posso caminhar sem você. Yeah, yeah. Seja hoje ou seja amanhã. E nesse sonho possa ter oportunidade de dizer que não posso caminhar sem você. Yeah, yeah. Seja hoje ou seja amanhã. Sequência, as sete melhores. Música 1. Correto eu não sou, perfeito eu não sou. Às vezes posso até não demonstrar. O amor que vive aqui, pulsando no meu peito, eu não consigo mais expulsar. Então por que não dizer que sim? Já percebi que não vivo sem você. Não sabe qual é o sentimento por ti. Henrique Juliano vai dizer: maior que o oceano todo, todo, maior que esse mundo todo. Bem maior que o céu, a lua e o seu véu. O brilho das estrelas é pouco. Maior que o oceano todo, todo, maior que esse mundo todo. Será que ela acredita agora? Sei não, Henrique e Juliano. Será o que, que a gente faz agora? Melhor cantar tudo de novo. Correto eu não sou, perfeito eu não sou. Às vezes posso até não demonstrar. O amor que vive aqui, pulsando no meu peito, e não consigo mais expulsar. Então por que não dizer que sim? Já percebi que não vivo sem você. Não sabe qual é o sentimento por ti. Então Thiago Brava vai dizer: maior que o oceano todo, todo, maior que esse mundo todo. E bem maior que o céu, a lua e o seu véu. O brilho das estrelas é fogo. Maior que o oceano todo, todo, maior que esse mundo todo. Pouco. Valeu, Henrique Juliano. Valeu, Thiago. Fique ligado. As Sete Melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.